Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe: Filho da mulher perversa e rebelde, não sei o que tens escolhido filho de Jessé, para vergonha tua e para vergonha da nudez de tua mãe. Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra nem tu estarás seguro, nem o teu reino, pelo que envia, e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: Por que há de morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança, para o ferir, assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Por isso Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa, e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, porque seu pai o tinha humilhado. E aconteceu, pela manhã, que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço: Corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha, que fez passar além dele. E, chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço, e disse: Não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: Apressa-te, corre, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas, e veio a seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam deste negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia, e disse-lhe: Anda, e leva-as à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi do lado do sul, e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se três vezes, e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos, mas Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz, o que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência, seja perpetuamente. Então se levantou Davi, e partiu. E Jonatas entrou na cidade.